palavra-chave para o homem atual, que tem seu coração virado para o bem e o mal. Infelizmente a gente sente sobressair o mal. O homem com seus problemas incontroláveis a outros faz sofrer. Não crer que Deus sozinho tudo pode resolver. E a paz que nasce no amor não se consegue obter. Deus está sempre presente. É a paz que falta ao homem nos dias atuais. A cada passo triste e no momento damos, vivendo esta certeza, nas horas de fraquezas a Cristo devemos chamar, pois a fé em Deus é o alvo disso tudo. É a paz que falta o mundo nos dias atuais. Problemas incontroláveis a outros faz sofrer. Não crer que Deus sozinho tudo pode resolver. E a paz que nasce no amor não se consegue obter. Deus está sempre presente. É a paz que falta ao homem nos dias atuais. É só lembrar que ele assiste a cada passo triste e no momento damos. Vivendo esta certeza nas horas de fraquezas, a Cristo devemos chamar, pois a fé em Deus é o alvo disso tudo. É a paz que falta ao mundo nos dias atuais.